Controle, bom dia, Whisky Juliette Sierra. Bom dia, Whisky Juliette Sierra, pra você. Autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, ponte seco. Copiado, Sierra, do pátio 3 até o portão 5, autorizado, mantendo escuta constante, aposto a termo, Sierra. Sierra, gente, reportará. Juliette, prossiga. Muito bom dia, Juliette, Juliette, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 02. Copiado, Juliette, Juliette, existe um outro 9 do objeto iniciando reboque no pátio 3, é o Whisky Juliette Sierra. Na retaguarda do Whisky Juliette Sierra, o senhor deverá iniciar o reboque e autorizado até o portão 2 do pátio principal, mantendo a escuta constante. Reporte ao término, na retaguarda do Sierra, ok? Na retaguarda do Sierra, reportando ao término do reporte. Juliette, Juliette, trato. Salvador, bom dia, web 9735. Web Jantim 9735, sendo indicação, chegada a Mário, decidera 2000 pés, ajuste de altímetro 1013. Chegada a Mário, 2000 pés, 1013, web 9735. Objeto 9735, desça para 2 mil pés, informe estabilizado final do procedimento. 2 mil pés, chamará final do procedimento web 9735. Salvador, América November 189. Sim. Bom dia, América November 189. Prossiga, November. Pedindo autorização para mais um cheque de vazamento, motor esquerdo em marcha lenta por 5 minutos. Gente, confio em sempre, eu já estou ciente. Parqueado o gate 5 do Pátio Uno, grato, um bom dia. Obrigado, Serra, obrigado, bom dia. Juliette informando o teste de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 02. Grato, bom dia. Copiado, Juliette. Obrigado, bom dia. Que novembro 89. Prossiga, novembro. Infelizmente, o fiscal do Pátio aqui não viu nosso sinal e passou direto e, pelo jeito, não está com previsão de retornar. Seria possível a gentileza de chamar, avisar que a gente vai virar o motor, como da outra vez? Efetuou algum teste no equipamento de segurança da aeronave, equipamento no ELT? Negativo. Gente, porque eu recebi uma mensagem de teste de ELT por aqui, só que a gente não tinha sido informado. Eu vou entrar em contato com o fiscal de parte e já volto. Grato, obrigado. América, na escuta? Na escuta, América. O América, ciente, o fiscal de solo já está ciente, ele me autorizou a autorizar o senhor a efetuar esse cheque por 5 minutos, marcha lenta, ok? Confirme, vai ser marcha lenta? Positivo, um cheque de vazamento, marcha lenta, motor esquerdo, 5 minutos. Já então, estou autorizado, chame o término, já chegou no 0 no meio. Grato, obrigado. Escuta para qual, Pérez? 3601, nossa escuta, prossegue. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta por Zulu 1-6, segue até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 1-20, decimal 8, transponder 5044, tan 3601. Autorizado 360 para São Paulo, decola da 1-0, primeira curva à direita, na perspectiva da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, Amper Zulu, 1-6, até Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Plano. 1208, controle, 5044, transponder TAN 3601. 5044, procedimento correto, TAN 3601. No Plano 9, chame pronto para pushback acionamento. Deixa eu mandar quando pronto. 9735, é a Torre Salvador. Oi Salvador, boa noite. 9735, passando externo, baixo trabalho. Copiado 9735, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0-6, chame quando avistando, senhor. A correção, tráfego já avistado, confirme avistando? Estamos avistando também, 9735. Copiado, o WebGente 9735 tem pouso autorizado na pista no 0, vento calmo, a pista molhada, senhor. Ok, obrigado, copiou. Web 9735 autorizado, pouso não. Gente, 9735, solo aos 53, libera a pista, próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Web 9735. Libera próxima direita via Alfa Kilo até o pátio. 5735. Afirmo, Alfa e Kilo até o pátio 3 e atento ao sinalizador naquele pátio, Web. Alfa Kilo até o... Alfa Kilo até o Pátio 3, 573 lá. Salvador, término do teste de motor do América, obrigado e bom dia. Obrigado, América, obrigado, bom dia. 735, qual o nosso gate de, nossa posição de parada, é essa posição remota? O 935, portão de parada que eu tenho alocado aqui é o 08, senhora. Somente o, essas posições não costumam ser das mais confiáveis, então, por gentileza, atente ao sinalizador no pátio 3, ok? Vai atentar o sinalizador no pátio 3 para o finger 8, então, 573. Negativo, senhora. O pátio 3 tem a posição 8, o finger somente no pátio principal, ok? Parada, portão, correção, posição 8 do pátio 3. Posição 8 no pátio 3, ok, obrigado.